94. Não tinha como continuar calado no meu quarto. Botei minha máscara do Fawkes, dei mil passos. Encontrei milhares que também acho o que eu acho. Muitos dormiram a vida toda e tão acordados, mandando a real enquanto eles mandam soldados. Bombas jogam lágrimas nos meus sorrisos, mas tão longe de matar os meus objetivos. Sou a voz de milhões, meu poder é anônimo. A ordem e o progresso não podem nunca ser antônimos. Fizeram esquecer quem somos, massacraram sonhos. Escravos modernos achando que não temos dono. Vou caminhando, rimando e seguindo as canções. Somos todos iguais, menos esses ladrões. Poderia listar aqui milhões de razões, mas prefiro usar meu tempo curto com grandes ações. Esperamos por heróis, mas eles somos nós. Os inimigos são do tempo dos nossos avós. Só queremos viver melhor, mas ouviram ó. Eu ouvi VVAR e meu ataque é um só. Música de guerra. Música de guerra. Música de guerra. Música de guerra. Música de guerra. O universo vai te cobrar, mas não quero esperar. Muitos morreram pra nos dar o direito de falar. Só que queremos aprender e poder nos curar. Numa escola e hospital, sem ser em particular. Nada funciona aqui, mas não penso em me mudar. Esse é o meu país, só vou embora se me matar. Vocês têm toda a mídia pra nos controlar, mas nós temos cérebro, internet e celular. Os que mandam no Brasil vivem em outro Brasil, fora os que vivem em Mônaco e em Beverly Hills. Era da informação, sem desculpa pra ignorante. A moda não é ruim se a moda é ser manifestante. Foda-se os banqueiros, políticos, empreiteiros, velhos reacionários, tira a mão do meu dinheiro. Carrascos do povo lucram milhões por segundo, na fossa do mundo, maquiando a copa pro mundo. O problema é muito maior que partidos. São corações partidos, cegos iludidos, sem culpa e arrependidos, calados e vendidos. Fizeram a gente achar que o lixo é o paraíso, então fizesse. Música, música, música de guerra. Música, música, música de guerra. Guerra. Música, música, música, música, música, música, música de guerra. Música de guerra.